The Gates of Paradise City. A ira mira telescópica aponta diretamente a nós, público verde e amarelo. Por detrás, o céu violeta e púrpura. Embaixo, a linha do horizonte. À sua frente, uma ilha no meio de um rio carmim, correndo para as cataratas de uma cidade de paraíso, vindo da sua foz. Deste rio, sai uma luz de intenso amarelo que me atinge, e a ilha ganza, Yu, ri-se da peça de teatro que atualmente represento. Fumo. Na minha mão direita empunho vigorosamente um guarda-chuva, esculpindo uma caveira num cabo de pau que tem uma ponta afiada, onde está espetado um papagaio ou uma qualquer árvore rara das Caraíbas na altura dos piratas, que leva no seu dorso dois pequenos bebés que somos nós. Tu em relevo púrpura. Eu, no subsolo, mal-se vendo tão escuro. Um homem amarelo esverdeado olha, e dele sai um homem de olhar transparente. Vejo o subterrâneo de uma rocha granítica vermelha, incrustada no dorso de um homem que anda meio deitado com olhar de felino. Um velho de nariz vermelho caminha em direção à foz de um rio, permanecendo de vigília ao subterrâneo, onde se diz existirem pontos de luz. Leva no seu dorso dois bebés abraçando-se, e Coilapse prepara assim seu número de funâmbulo que o conduzirá ao subterrâneo. Talvez lá esteja a possível explosão, a minha sereia. À superfície existem dois vasos, um de cor púrpura e outro violeta, junto à foz de um rio, diariamente atingida pela ira das águas marítimas. Junto a si, iluminada pelo fervor das águas, uma conclusão se espera da multidão. No céu só vejo nuvens púrpura, cinzentas, que ameaçam a esperança de um rio dirigindo-se azul, seguindo o seu caminho, separando o público, homens verdes que olham para o granítico subterrâneo, onde um felino eternamente sedento carrega uma fé, mudar de vida. Dos quatro ângulos riscam-se cores que são a composição dos contrários. A fuga situa-se na continuação do nosso olhar, fundindo-se no interior de uma conjugação de cores, nos quatro vértices da moldura. Nas paredes da pirâmide, cores batem-se em densas pinceladas quase cirúrgicas, leves e suaves, e nos dias deles, os dias de hoje, em exata harmonia com o meio ambiente. Polvilhada com mel e pimenta, contrastes, sabores, língua, boca, olhos, saliva, cores, multicolores. Algo ainda escapa. Certas formas consideradas importantes vão ficando escondidas com o passar dos dias. Já só existem em fuga pela escuridão que cai sobre eles. O acontecimento foge todo pelo vértice maior da pirâmide, que se assemelha ao funil. O tapete que servirá à moldura leva no seu peito uma esfera no centro da fuga, onde as cores se fundem, falta harmonia e equilíbrio. Uma balança, signo depois de virgem. Faltam dois pesos iguais. Uma balança constrói-se sob uma catarata em castanho e azul claro escuro na margem rosada. Fiel aponta ao céu, a meio quilómetro da fuga. Os pilares são um vaso de flores no cenombro de um homem, em rotação tipo série fotográfica, em verde, castanho, vermelho, círculo de cores. Em torno do fiel avistam-se as cores últimas da fuga. Branco, rosa, púrpura, depositado, azul escuro, vermelho, rosa, púrpura. Uma mulher estende a mão em contemplação. Dir-se-ia uma deusa. És tu, e resiste a ser levada pela corrente. És forte. Tudo está em movimento contínuo de rotação. Tudo turbilha na foz, onde uma ponta antiga liga o vaso de flores ao leme de um homem que fuma. Um papagaio de bico verde aconchega dois pequenos bebés, gêmeos idênticos, eu e tu. Observa toda a situação gerada. A multidão espera. Ali surge um crânio. Olho e vejo. No corpo de uma mulher, a cabeça de um homem. Olheiras carregadas e cabelo branco. Tem um olhar triste. Por detrás, o busto esquecido de uma mulher, impossível definir o seu significado. Sempre o mesmo vazio, sempre a anulação dos sentidos e das razões de ser. Na afirmação de vários momentos digo, parar, olhar, sentir paz e amor. Eu pinto aquilo que vejo, eu não vejo paz nem amor. Em tudo o que pinto parece existir uma tal esquizofrenia que é fácil achar que nada é real. Sentidos, duplos sentidos, sentidos negados, nada faz sentido. Rotações, translações, círculos que avançam. Para que explicar o sentido? A verdade está lá, as imagens são puras. São as forças dos impulsos que nos atraem a uma imagem. Procura-se muitas vezes o sentido onde não existe, na procura da definição de um título. A mim parece-me, digo-te, estamos perante as portas de uma cidade-paraíso. Mas onde começa ela?